Como um grilo. Tranquilo como um grilo, Edu. De boa na lagoa. Cara, Manso como um ganso. Tu tem que fazer um. Beleza na represa. Tem que fazer um ponto cruzado. Esse é novo. Como é que é? Beleza na represa. Beleza na represa. Edu, tu tem que gravar um pode brisar com esse tema aí. Tranquilidade. E aí o título do cast vai ser Brisando como um grilo. Mas aí não rima, velho. Mas é que não é pra rimar. Brisando como um ganso, velho. Não, tem que rimar, brother. Você não tá entendendo. Esses negócios são legais, tipo, porque rimam. De boa Brisando na como um ganso lagoa, também não rima, beleza mas na ok. represa. Entendeu? É melhor do que como um grilo, né, rei? Na moral. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e custando 97 centavos. Aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Poxa, mas só 97 centavos, cara? É o que se dá pra comprar com um real? Não, mas uai, então tudo bem, né? Mas, tipo assim, me respeita porque eu sou da época que um real valia mais do que 50 reais hoje. Rendia mais, pelo Caraca. Menos. Hã? Rendia Isso mais. Com muita brisa na cabeça, né? Não, Ô, cara. Edu, você tá no podcast errado de novo, velho. Puta que pariu, mano. Tô falando que vocês rendia mais do que 50 conto hoje. Olha aí, olha aí. Eduardo. É, Eduardo, você vai comprar. Você vai. Compra 10 pães hoje. 5, 6 reais, 7 reais, aí. Olha aí. Então tá bom. E junto aqui conosco, ela, Baianeta. E aí, galera, eu só sei de uma coisa, eu quero um real de Big Big e o troco. Caraca, Big Big, hein, já começou. Só digo isso. Olha só, olha só. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes. Então, eu estive aí pensando essas semanas, as últimas semanas, eu tô trabalhando tanto, tanto, tanto, que eu tô mais cansado que o pente da Maria Bethânia. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, velho. Que merda, velho. Que merda. Caraca. Que merda. Vida. Eu não consigo parar de rir, velho. Puta que pariu, mano. Esse é o objetivo. Eu vou beber uma água, peraí, velho. Ô, velho. Isso é sacanagem Trollmaster, velho. Porra. Com certeza o pente dela não é de um real. Olha... Eu não sei não, cara. Porque imagine quantos pentes essa mulher não tem que comprar pra pentear de cabelo. Gente, eu acho, eu tenho uma leve suspeita que ela não sabe o que é pente. Mas... olha só, olha mas só. É, mulher. Não tô agredindo ninguém, gente. Eu só acho que ela não sabe. Ué, as pessoas, algumas pessoas conhecem coisas, outras não. É a Bom, vida. Ela não sabe o que é pente, eu não sei quem é ela, então tá tranquilo. Nossa, velho. Tchau, pessoal. Tchau. Altice. Não, não, peraí, fica aí, fica aí. Fica aí que começou agora, peraí. Eu não sei o que que é pior, ele não saber quem é a Betânia ou não saber o que que é um pente. O Blue não vale o real do pão, véi. Caraca, hein. Ainda bem que você não falou isso pro Neilson, que ele ficava mais chateado ainda. O Neilson nesse podcast é 3 por 1 real. Só observa. Olha aí. O Neilson não quis gravar porque ele ficou com medo da gente falar que a maçã dele é 3 por 1 real? Só pode. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar sobre lembranças lá dos anos 90, né? Mais exatamente o que nós podíamos comprar com 1 real lá na nossa adolescência, infância, alguns aqui em infância, né? Com 1 real, vamos ver o que a gente consegue lembrar ou se aproximar muito próximo desse valor aí, certo? Mas antes, um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertstudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dados os recadinhos da Desert Studio, agora vamos aos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galera, se você tá aí com 1 real, quer gastar sabiamente seu 1 real de dados online com a gente, você pode ir lá. Então, trocar figurinhas, comprar uns chicletinhos e trocar figurinha com a gente lá no nosso, na nossa página do Facebook ou no nosso grupo, lá no facebook.com/machinecast ou no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você é o tipo de pessoa que gasta suas moedas nos tweets rápidos da internet, você pode twittar o nosso perfil lá, que é o @machine_cast. Agora, se o seu negócio é juntar um real pra trocar tudo em ficha de fliperama, então você pode acompanhar a gente lá no nosso perfil da Alvanista, que é @machinecast. Agora, se você quer fazer o circo pegar fogo e apostar tudo e roubar um real do amiguinho e apostar um real e contar o que você compra com um real aí do amiguinho, pode lá encontrar com a gente lá no nosso grupo do Telegram, que lá um real vale muito. Então você pode pegar o link aí na descrição e torrar um real lá com a gente. Olha aí, cara. O Edu tá... Vale nada, vale. O Edu tá se vale superando, né, cara? Sim. É porque a que ele tá pegando agora é a de um real, velho. Aí tá nisso aí, ó, o efeito colateral. Certo, então, pessoal. Então, já que a gente tá falando aí em dinheiro, né? Vamos falar daquela famosa indicação aí, né? É, então, lembrem aí, vocês que querem ajudar o Machinecast, que gostam do podcast, que quer ajudar a espalhar a palavra, a gente agradece muito aí se você puder indicar pras pessoas aí, né, que você gosta, um cast que você mais gostou, uma história que você mais gostou. Indica aí pra essa pessoa, compartilha pra ela poder escutar e conhecer também o Machinecast, e assim a gente vai adicionando mais pessoas nessa nossa nostalgia maluca, por assim dizer. E a nossa indicação de profissão hoje, aquela sempre, né, com esse motivo trabalhista aí, vai aí pro cobrador, né, que é aquele cobrador de ônibus, aquele simples que tá lá no ônibus e tudo mais, né. Lembra do podcast quando o cara falar assim, ó, oh, você tem um real trocado aí, você tem alguma coisa pra ajudar no troco? Então você indica pro cara, ó, eu não tenho um real, mas eu indico aqui o podcast pra você ouvir aí nas suas viagens do dia a dia, entendeu? E aproveitando então é isso aí. Que a gente tá nesse espírito do Spider aí de indicação e a gente tá falando de dinheiro, uma coisa muito importante que você pode fazer com um real. Você pode ser padrinho nosso. Né, Tibu? Olha aí, Edu! Seja padrinho. Dá um real. Gasta um real com o Machine, ó. Olha só, não tem coisa olha melhor aí, cara, que você gastar um real. Ataque de oportunidade. Caraca, ataque de oportunidade na apresentação do negócio, é? Caraca, velho. Que feio, Edu. Que feio. Eu preguei durante tanto tempo não fazer esse tipo de propaganda no cast, Edu, faz. Mas não é propaganda. Eu tô dando um aconselhamento de com que a pessoa pode gastar um real. Olha só, hoje em dia um real você quase não compra um chiclete, mas você pode ser um padrinho. Olha só. Então tu tá sugerindo que daqui a 10 anos as pessoas digam, sabe o que eu fazia com um real no meu tempo? Eu dava uma chiclete. Olha só. Daqui a 10 anos a gente pode fazer um cast especial de quanto, né, valia um real nesse tempo, eu falava, os padrinhos nossos davam um real. olha aí. Então tá, já vamos começar a falar aí sobre as coisas que nós fazíamos com um real, certo? Então, vamos pro cast! Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Os preços ficarão estabilizados. Os governos Sarney e Collor tentaram, sem sucesso, acabar com a inflação herdada dos militares. Ao assumir a presidência, após a queda de Collor, Itamar Franco convidou Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda, com a missão de reorganizar a economia. Reuniram um grupo de economistas, coordenado por Pedro Malan. O plano de ação econômica que eles escreveram foi publicado no final de 1993. Na época, a inflação batia recordes, prejudicando principalmente os mais pobres. Certo, pessoal, voltamos! E agora vamos começar a falar aqui dos um reaizinhos aí, né? Mas antes eu queria perguntar aí para os meus nobres amigos aqui presentes essa noite. Hoje em dia, o que nós conseguimos comprar com um real? Eu... Dois pães ali na padaria. Eu... Quantos, Edu? Dois pães ali na padaria. Edu, tu sabe que eu tava fazendo as contas justamente sobre isso e eu não consigo comprar dois cacetinhos, cara, por um real. Aqui eu ainda, a gente ainda consegue ter a padaria aqui em frente, aqui de casa, ela vende o pão na unidade, ela não vende no peso. E o pão tá 50 Sim. centavos. Caraca, então, mas ela dois pode pães fazer certinho. Isso? Porque eu acho que tinha uma legislação disso. É, a lei de pesos e medidas lá determinou que não pode mais unidade porque o pão tem peso variável. Pois nem todos eles têm a mesma gramatura. Só que, né, velho, estamos no Brasil. É. Não, e o que... Cada um faz e o que pra mim essa legislação até hoje só serviu pra uma coisa, aumentar o preço do pão. Só isso. Sim, e da banana. Da banana? É, porque antigamente você comprava banana na dúzia, né, que eles falavam. Só que eles não cortavam a banana. É, só que eles não cortavam, tipo assim, a penca tinha 15, eles não arrancavam 3 bananas pra vender só 12. Você comprava a dúzia com 15. Saca? Então você conseguia comprar banana a preço melhor do que no quilo. Hoje não. Hoje, se você é duas bananinhas, você vai pagar o quilo de duas bananinhas. Interessante, interessante. É mas, verdade. Mas é coerente essa questão de pesar o pão, porque realmente, cara, tinha lugares que tinham os pães enormes e aí tu ia no outro lugar e os pães eram bem pequenininhos e o valor era o mesmo ou uma variação ali de acordo com a localidade. É. E aí a minha mãe sempre dizia, ah, não vai naquele lugar que o pão é muito pequeno. É, mas então, mas daí você podia escolher onde que você podia comprar, por causa do valor, da qualidade, entendeu? Hoje em dia, cara, a galera faz um pão aí mais pesado pra custar mais, e a qualidade não é a mesma coisa, entendeu? É aí... aquele pão mais maçudo. Sobre a qualidade não ser a mesma coisa, é sobre tudo, né, Spy? Não é só o pão, então, né? Então, daí você tem que ficar... Tem muito mais trabalho em achar um pão que o preço seja honesto. Enfim, é bem mais trabalhoso. Sério, cara, que tu para pra pesquisar onde é o pão não melhor? Não porque eu não como pão, mas assim, em volta de casa eu tenho... Eu não tô comendo pão, né? Mas assim, eu, em volta de casa tem umas 6 ou 7 panificadoras e supermercados que eu posso comprar, então... Olha, os 7 nenhum presta, entendeu? Spider cuidando do corpinho pra manter um aracnídeo perfeito, olha só. Caraca. Que pariu, viu? E tu, Tice? E tu, Tice? O que tu compra hoje em dia com real, Tice? Nada, velho. Caraca! Nada, bro. Eu moro em São Paulo, velho. O que eu compro com real em São Paulo? Véio? Nada. Porra. Existe essa diferença de regionalismo. Eu ia perguntar, em São Paulo, não, quanto que tá a entrada naqueles banheiros públicos lá? Eu não uso isso aí, não, velho. Não, é só por curiosidade. Não que eu use, mas... Não, mas... Entrada de banheiro público? É então... porque... Tem uns lugares que você eles cobram pra entrar no banheiro, né? Tem. Sério? Caraca. Aqui em BH, quase todo lugar cobra. Só lugar que você Caraca, é, tipo, véio. Cliente do lugar que não te cobra, saca? Bom, eu como quase não saio na rua, então talvez isso já exista aqui, eu não sei. Talvez. Nossa, talvez. O Tiglu mora na toca. É, mas é que tem os restaurantes que cobram, tem os bares também, mas tem aqueles banheiros públicos, sei lá, rodoviária, por exemplo. É, em algumas praças tem, assim. Olha, mas, nesse lugar normalmente era tipo assim, 50 centavos, um real pra usar o banheiro. É, então, eu acho que ainda rola isso daí, mas eu não uso não, velho. Ah, então daqui a 15 anos o Spider vai dizer assim, porra, na minha época, um real dava uma cagada. Nossa, mano. Nossa, caraca, senhora, velho. Cagada de um real. Que cagada é essa? É. Mas aqui, não, vai, mas falando sério, assim, eu acho que dá pra comprar uma bala, não sei, velho, em algum lugar, assim, tipo, nesses tiozinho que vende no ponto de ônibus. É porque eu não pego ônibus, né? Aí eu não. Eu pego só metrô. Hoje em dia tem alguns poucos produtos de mercado que eles vêm rotulado preço de um real. Saca? Que geralmente é campanha de lançamento de algum produto, ou alguma coisa assim, ou então é versão econômica de alguma coisa que eles estão empurrando. Só se for aí, então, viu? Geralmente Edu? Vem aquele negócio. Hã? Só se for aí, viu? Porque aqui vem assim, preço sugerido um real, e quando você vai no caixa é dois. É, porque é justamente isso, né? O preço é sugerido. Então, eu lembrei de uma coisa que eu compro hoje em dia por um real. Quando eu tô muito. Olha aí. Muita além vontade, da cagada. Não, além da cagada. Quando eu tô com muita vontade de comer açúcar, assim, essas coisas, eu gosto muito de doce de leite. Então, eu compro dois doces de leite, assim, que eles são maiorzinhos, assim, por um real. aqueles barrigudinhos que você estoura de mumu? Não, não, aqueles que são em barra, sabe? Ah, rapadura? Não, como se fosse não, rapadura. Não, é que aqui é tudo rapadura, mas eu sei o que tá falando. É isso aí. Eu compro desses aí. É porque tem o doce de leite também, que vem daquelas, tipo umas bexiguinhas que você fura pra tirar o sim, doce tipo umas alminhas, é um travesseirinho, assim. Isso. Isso. Não, não, esses eu não gosto muito. Esse em barra é mais... O Spider gosta do rígido. É, porque se na pior das hipóteses alguém tentar me roubar, eu jogo na pessoa, né? É esse aqui, né? Né, Spider? Que é tipo isso aqui. Isso. Esse mesmo. É, eu gosto também. Se bem que doce de leite eu gosto de qualquer jeito. É bom, oh, yeah. Eu também gosto de qualquer jeito. Pois é, né? Então, aquele é da lata de leite condensado da panela de pressão, então. Ave Maria. É. Vixi! Kickcasts em mais 3 por 1 real, hein? Certo, gente, então vamos relembrar aqui o que nós fazíamos com o real. E eu gostaria de começar já falando o motivo pelo qual eu escolhi esse tema aqui e propus aí pros nossos caras colegas aí. Ou impus, né, dependendo do ponto de visão. Ou... Porra, só eu ri, então quer dizer que é verdade. Vamos caralho. Deixar pra lá isso daí, né? Vamos deixar pra lá... Melhor pular, né? A gente gosta das pessoas, esses né? Esses comentários, 3 por 1 real. A gente é igual o pinguim de Madagascar. Sorria e acene. Caraca, eu adoto isso no meu trabalho. Sorria cara. E acene. Melhor tática. Olha só. Bom, eu tive a ideia desse tema porque eu estava lembrando sobre a questão do pão. Hoje em dia, não consegui comprar 2 cacetinhos por 1 real. E aí eu comecei a lembrar do que comprava na década de 90 com um real. E eu lembrei de uma comida em especial, que era o famigerado cachorro-quente. Eu acho que eu falei disso com alguém ou em algum podcast, desculpa, eu não me lembro, não foi no MachineCast, mas eu não lembro qual outro podcast eu falei, se o pessoal ouviu duplicado aí, paciência. Que na década de 90, depois que surgiu o Plano Real, houve um enxame, assim, um inso. Invadiram as barraquinhas de cachorro-quente por 50 centavos. Era um cachorro-quente bem, bem mais simples do que aqueles comuns que se vendiam em trailers e barracas. Barracas não, mas lanchonetes e trailers e coisa e tal, que era mais comum, pelo menos na minha cidade. E aí começou aqueles carrinhos de cachorro-quente pequenininhos. E o cachorro quente da pessoa que vendia perto da minha casa era muito simples. Era uma salsicha, um pouquinho de ervilha e milho e um molhozinho, e é isso aí. Talvez, não lembro se tinha maionese, essas coisas. Não, eu realmente não me lembro, mas devia ter, mas bem reduzido. Pro custo ficar bem baixo. E era 50 centavos. Então eu, com um real, comprava 2 daquilo ali. E era muito bom, sabe? Quando a coisa simples que tu come e tu gosta, hoje em dia tu pega esses vídeos na internet, fotos, coisas de lanches assim que tu não acredita que uma pessoa sozinha consegue comer. Aquilo ali é praticamente desperdício. A pessoa tá pagando pra jogar fora. Pelo menos é o que eu imagino, né? Porque eu nunca peguei um lanche desse. E aí eu me lembrei que na cantina da escola tinha o cachorro quente também, porém aquele cachorro quente, um pãozinho francês, né, com a salsicha picada num molho e bota dentro do cachorro-quente e se vende 50 centavos. Então, também era cachorro-quente, só que um cachorro-quente bem mais simples, né? E aí eu me lembrei disso, tive a ideia de fazer esse tema, de relembrar as coisas que a gente fazia aí com um real na década de 90. Eu já falei uma em especial, vamos ver se o Eduardo lembra de alguma coisa, Eduardo. Cara, eu vou... Desculpa fazer uma atravessada aí, mas já que você falou do dog do cachorro-quente, aqui em Curitiba tinha um cachorro-quente muito famoso que era vendido no Largo da Ordem, que como ele não era muito bem frequentado, a gente chamava de Largo da Desordem, que começou a vender cachorro-quente justamente nesse esquema de um real, entendeu? Então, cara, você passava de noite ali e era pinhada de gente, cara. O cara vendia, sei lá, cara, uns 1000 cachorro-quente, acho que foi. Sim, pois é. A barraquinha essa que eu falei, quando começou, era só ela. Em pouco tempo, isso se multiplicou, assim, a nível locadora e lan house, quando surgiu a internet e os videogames, sabe? Todo mundo que queria fazer uma graninha fazia um negócio desse. Sim, sim. Cara, foi demais, assim, demais. E o preço também aumentou rapidamente. É. Revolução. Desculpa cortar aí, Edu. Segue aí. Mas eu vou falar, cara, acho que a memória mais marcante que eu tenho dessa questão da diferença do poder da moeda... Ah, foi... desculpa, Edu. Memória não. Tu deve estar olhando isso em alguma foto, alguma revista. Não, cara, esse dia eu tenho ele marcado na memória mesmo, cara. Foi um dia que foi muito bom, saca? Aquelas coisas assim que... Tinha mudado o plano econômico, né? Eram os primeiros dias do real. Tava naquele negócio, sim, do pessoal ter que ir no banco pra trocar a moeda e tal. Aí ainda aceitavam das duas moedas ainda, né? E sim, o real na época valia, acho que era 2.736 da moeda antiga. Acho que era... Aham, Cruzeiro Real. Cruzeiro Real. Valia, acho que era isso mesmo, 2.736 ou 796. Ah, eu não vou chutar, dizer que tá certo, porque é um número muito preciso. É, era um negócio assim, acho que era 2.700 e acabava com 6, acho que era 36,96. Mas o mais importante disso daí é lembrar que quando o Plano Real surgiu, exatamente no momento que ele surgiu, ele custava $1, era exato $1. Uhum. Ele era equiparado ao dólar. Então, o que acontece? Meu pai tinha chegado em casa do banco, tinha acabado de chegar do banco, tinha ido trocar o dinheiro, né? Tinha levado o salário dele todo e tal pra ir no banco, tinha recebido na moeda antiga, pra pegar o dinheiro novo. E ele chegou em casa com as notas, todas novas, né? Nota de 10, de 5, caraca, de 100. E a gente olhando assim, cara, nossa, era muito bonito. De 100? De 100, tinha uma nota de 100. Teu pai era rico, cara, porra! Nessa época, meu pai ganhava bem, cara. Caraca! Ganhava bem. No mínimo mais de um salário, né, o Spider? Porque o salário mínimo começou com R$60. Pô, cara, eu lembro disso, inclusive. Era na faixa de 3, eu acho. Olha, caraca, Edu, né? Tu ganhava Atari. Beleza, hein, Edu. Era só dar uma choradinha e já ganhava, assim, né? Tinha mais do que o salário, né? Tinha o dinheiro que tava no banco também e tal, que ele trocou e tudo. Então ele trouxe uma nota de cada pra casa, pra mostrar pra todo mundo e tal, e mais a grana que ele ia gastar e tudo. Depois ele guardou o resto de novo. Mas okay. O negócio é que tinha as notas, né? Então ele pegou uma nota de R$1, deu pra mim, e uma pra minha irmã. E falou assim, ó, é pra vocês gastar. Minha mãe, na hora, ficou horrorizada. Ficou, Lourenço, você vai dar isso pros meninos, não sei o quê. Porque era muito dinheiro, saca, velho? Tipo, 2.000 cacetada. A gente ganhava, tipo, na época da escola, eu não sei exatamente. Deve ser, tipo, uns 100, uns 200 pra comprar lanche, esses negócios. Quando ganhava muito. E, de repente, você ganhava ali 2.000 cacetada. Então... Meu pai deu uma nota de R$1 pra cada um e nesse dia, à noite, ele levou a gente no circo. Tava tendo aqueles circos itinerantes, né? Tava tendo um circo na cidade. E ele levou a gente. E o combinado era, a gente não podia pedir nada, porque a gente tinha o nosso R$1. Qualquer coisa que a gente quisesse, caraca, era o nosso R$1. Inclusive a entrada do circo. Então a gente foi todo animado, eu já fui, pô... Eu vou gastar meu R$1 só pra poder entrar no circo e não vai dar pra mais nada. Aí fomos lá. Na hora que a gente pagou a entrada no circo, né, foi em real. Só que o cara tava... Muita gente não tinha o real ainda. Então o cara tava voltando o troco em cruzeiro real. E cara, quando a gente pagou a nossa entradinha ali, a gente era criança, né, então pagava o valor menor. E quando ele deu o troco, veio que montão de dinheiro, saca? Então já foi uma coisa, foi a entrada do circo. Aí a gente começou, foi lá, disse, vamos comer e tal. Aí a gente foi e comprou um churros, uma pipoca, daquelas pipoca de carrinho, né, de pipoca salgadinha. Sim. E um pacotinho daquelas pelinhas. E um refrigerante. Então já foi mais um três coisas. Um pacotinho daquelas o quê? Daquelas pelinhas. Pelete. Pelinha? É, aqui a gente chama de pelinha. Aqueles tipo baconzitos. Só que do carrinho do pipoqueiro também, sabe? Caraca. Tipo nunca, pururuca. Nunca... Nossa, piorou. Sabe o que é isso, Spider? Eu sei sim. O opa, se não sei, sabe, velho. Que é o bacon sabe? Com armadura de ouro, velho. A gente chama de torresmo. Não é o torresmo. Quer ver? É. Deixa eu ver se eu acho. Aqui é torresmo, Edu. Isso daí. Aqui é torresmo. A Belinha. O bacon com armadura de ouro foi eu melhor. Já vi esse meme aí, velho. Bacon com armadura de ouro. Ah, é. Meu Deus, eu tô curioso agora pra saber o que é essa porra. Ah, você sabe, cara. Certeza que você sabe. Não sei, cara. Pode ser que eu saiba, mas eu, pelo nome, nossa. Põe a foto aí, Edu. Sim, ele tá procurando lá. Aqui, Belinha, achei. Belinha, puta que pariu. Que mais que ele disse? Pururuca? É, porque o outro nome que ela tem Pururuca. É Pururuca. Caraca. Vamos ver. Ah, não tá aparecendo a miniatura da apareceu. Ah, é parece tipo Baconzitos. É o que eu falei, é o tipo Baconzitos. É. Tu não falou isso. Falou, velho. A referência que eu falei foi do Baconzitos. Tá, tudo bem. Ah, Baconzitos, ok. Então, aí a gente comprou a pipoca, o churros, o Baconzitos, né, a pelinha e o refrigerante. Já foi mais quatro coisas. E ainda sobrou grana. Aí a gente foi... Caraca! Por isso que eu tô falando, velho. Aí a gente foi, curtiu o show no circo e tal. Na hora que a gente tava indo embora, a gente passou em frente um carrinho de dogão. Lá na cidade que eu morava, lá em Canadá, a gente chamava de dogão. Só que era aqueles, tipo assim, super caprichado, saca? Tinha batata palha, milho verde, ervilha, molho, queijo, não sei o que das contas. Tipo self-service, sabe? Caraca, velho. Puta que pariu. Eu não lembro... Eu não tinha lembrança de poder fazer um rancho com um real. Eu não lembro quanto que era esse negócio, mas meu pai entrou. Eu acho um que o Edu tava pagando um. Essas coisas com aqueles dinheiro dele que não valia nada, o Spider e Tiana. E o pai dele só por trás, assim, completava o resto. Não, pior que não, cara. Pior que era verdade. Sem ele ver. Pior que era verdade. Isso aí foi, tipo assim, logo que trocou a moeda. Então ela tava no auge do poder dela, saca? Sim. E aí meu pai inteirou um pouquinho. Eu não lembro quanto, porque foi no valor da moeda antiga. Mas foi pouca coisa. E a gente comprou um dogão pra cada um, eu e minha irmã. E fomos embora comendo. E eu lembro, cara, que foi tipo assim... Eu nunca tinha gasto tanto dinheiro igual eu gastei esse dia, saca? Eu voltei pra casa assim, com aquela... Ficou marcado porque, tipo, velho... Eu chorava pra minha mãe me dar um dinheiro que deve me comprar um pacotinho de salgadinho... Ou um lanchinho do Fofão, saca? Um negocinho... De repente você vai no circo e compra pipoca. E tá compra rico, isso, né, gente? Ricão. É, velho. Do nada, magnata. Assim, pá. Magnata. É, ui. E quando você é criança, nossa, eu me senti igual meu pai falava, eu tava igual um marajá. É. Por isso que eu falei no começo que um real antigamente valia mais do que 50 conto hoje. Pega 50 conto e vai pagar a entrada do circo, comprar uma pipoca, comprar um refrigerante, comprar um negócio e ainda comprou um cachorro quente na saída e fala se deu. Nossa, velho, os 50 reais já acaba na entrada do circo, velho. Tá vendo? Isso se você achar um circo hoje. É, se achar um circo. Se você ainda. Achar um circo. Não, aqui perto de casa tem um circo, a entrada custa 15 reais, 10 reais pra criança, coisa assim. É, mas você não é criança, né, meu? Não, eu tô falando com... assim, a diferença é 5 reais, assim, porque não é tão caro hoje em dia, gente. Lógico que é, depende do circo. Ah, não vai querer ir no circo de Soleil e pagar 15 reais. Não, velho, né? Tô falando de circo normal, velho. O circo de Soleil é tipo um balé, não, mano. O circo normal é baratinho. É só se for aí, velho. Aqui não é, velho. Teve um circo que veio aqui em BH, tava 25 reais a entrada. É por aí, velho. Não é que... É que assim, eu disse, o circo, ele não é de nenhum local, né? Tu sabe que o circo ele viaja pelo pois Brasil pois é, mas todo. Em cada lugar ele cobra um ingresso. Ele não cobra o mesmo no Brasil inteiro. Porque, ah, né, meu querido? Tudo bem. Tudo bem. Então. É, isso é verdade. Porque aqui em Curitiba, por exemplo, acho que era 25 ou 30 a última vez que eu depende do público, okay, então, viu? Você tem que mudar pra cá. Tal. Deus é mais. Ah, é. Deus é mais. Ok. Mas pode falar mais uma coisa que custava menos de um real e que. Rapidinho. Vai aí, Edu. Nossa, ele tá com medo da gente falar e ele não fala. Vai, Edu. É, porque fala, Edu, da outra fala, vez eu fui comer, eu fui tempo reduzido. Então, cara, eu lembro que teve uma época, na época dos Tazos da... Pô, o cara que tem um podcast só pra ele fica me dizendo que tem tempo reduzido, vocês acreditam no negócio desse? Mas o meu tempo no meu cast e é E depois vocês falam que eu que alongava o cast, hein? Pega essa. Meu tempo no meu cast é mais reduzido. Como os tempos mudam, né, cara? Sabe? É, o mundo dá voltas, né, o Spider? Né? É. Mas então, Kelly, naquela época que a Elma Chips tinha aqueles negocinhos de Tazo nos salgadinhos, Eu lembro que salgadinho custava 70 centavos, os mais carinhos, né, que eram os Cebolitos, o Doritos e um outro lá. Era 60 centavos o Fandangos, o Cheetos e os outros da linha ali. E era, acho que, 90 centavos, 80 centavos o Ruffles, saca? Então, um real... Sabor pulmão? Hã? Sabor pulmão? É, o... Já viu a propaganda verdadeira? Vendemos batata com o nosso ar. É, aí, saca, custava menos de um real, velho. E era, tipo assim, né? Tinha um real, pá. Já vinha um Elma Chips com mais bala e chiclete, só pra você poder pegar o tazo. E tinha aqueles negócios pra você, né? Juntar uns coisinhas. Você tinha, fazia, acho que, não sei se era o rótulo do salgadinho ou se era um outro negócio. Você juntava um tanto e pagava, acho que, mais R$2 ou R$3. Você tinha o copinho, tinha o Master Tazo, tinha uns negócios especial. Mas era isso, né, cara? Um real, sei lá, comprava um salgadinho da Elma Chips, que hoje não tem nenhum, menos de um e pouco, né? Acho que tá dois que um reais, e pouco? É o, que dois barato. Reais, velho? Você tá louco? Dois cinco reais. Cinco conto, velho. Só véi. Se for aqueles bem pequenininhos, é? Cinco conto hoje, velho. Cinco conto. Não, aquele Doritos, e o grande, conto, tá? Que eu não sei. É. Hoje é seis, aqui em Curitiba tá seis e pouco. Seis e pouco, Doritos. O salgadinho, que era 10 centavos antigamente, tá 1,50 hoje, velho. Tão absurdo. Não, quisera eu esse negócio aí desse salgadinho de dois contos. Se tiver, aí você manda o contrabando pra mim, por favor. Vixe! Que castes em mais três por um real, hein? Tice! Fala aí, Tice! Rapaz, com um real, velho, o que eu lembro era assim, picolé. Eu chupava, tipo, acho que uns seis picolé, velho, e dava um real. Ticiana, olha só, tu falou uma coisa muito legal agora que eu vou te agradecer por tu falar que picolé. Por quê? Né? É picolé é o nome do negócio, velho. Porque eu vejo paulista chamando picolé de sorvete, por que que eles fazem porque isso? Porque paulista chama cacetinho de pão francês, mano. Você não vai querer entender os paulistas, velho. Para! Deixa os caras, velho. Deixa os caras. Caraca. Não, deixa os caras, velho. Deixa os caras. Os caras chamam biscoito pra de bolacha. Pra quem não entendeu, bolacha, pra quem não entendeu, a baianeta é baiana. E lá na Bahia, né, como a gente já disse algumas vezes, né, Cena, lá também é cacetinho, não, óbvio. Né? Então chupa aí, Brasil. Lógico que é cacetinho, velho. Não sei quem inventa essa porra de pão francês, né, fé. A gente já teve essa discussão. Mas já. Então, picolé. Sim, é inclusive picolé. Em outros podcasts. Picolé, e ponto final. Sorvete é aquela bola que você põe no casco. Você fica chamando entendeu? De sorvete, ah, véio, cara. Mas que porra é essa? É congelado no palito, oficialmente é picolé, então, né, não? Eu ia falar aqui que eu ia deixar meus dois centavos, mas vou deixar meu um real aqui. Que é o seguinte. Eu não sei, tá? Não sei, mas eu acho que na embalagem do picolé está escrito sorvete. Acho. Vamos ver. Só se é em São Paulo, porque aqui é picolé. Só se for nesses picolé tipo... Mas eu acho, só se for nesses picolé tipo mega. Esses, né, caríssimo. Eu sei que acho que assim, o certo mesmo, acho que ela fala assim, sorvete do tipo picolé ou sorvete do tipo massa, entendeu? Não sei, eu acho. Cara, mas não é não, sabe por quê? Lembra do Frutili? O Frutili na propaganda falava que era o picolé da explosão. Saca? É. Era o e eles picolé. Chamavam Frutili de sorvete. E no pois cartaz estava lá o picolé. Lá. Saca, velho? É picolé. Pois é, mas é que o Frutili era um dos picolés. Tinha milhões então, de então outros. É picolé, velho. Pronto. É. Vai ver, talvez o picolé, né, seja que nem jet ski, que nem bombril, né? Que na verdade é picolé é uma marca daquele sorvete no palito. E aí todo mundo chama todo o resto de picolé. Será, velho? Agora você... Sei lá. Sei lá. Então, velho, eu procurei aqui e eu acho que pra evitar a treta, nego tirou... Ah, não. E... Não, pera aí, tem alguma coisa olha errada. Se olha tu tá evitando aqui, a treta... Chicabon, o picolé da Kibon. Aqui, ó, o primeiro picolé da Kibon. Aqui, vou mandar. Picolé, mano, essa porra. Ó lá, ó. Por que... Olha lá no Chicabon. Depois é o Sul que quer se separar. Picolé no dicionário. Era esse esquema, entendeu? Que eu tava questionando. Picolé no dicionário. É um substantivo masculino brasileiro que significa sorvete solidificado preso à extremidade de um palito. Não é uma marca. É o tipo do negócio mesmo. Outro aqui, ó. Picolé. O Spider fica causando essa porra. Aí depois ele fica aí quieto. Entendeu? Olha lá, outro lá, ó, de milho verde ali, ó. Picolé de milho verde colorido artificialmente, blá blá blá. Picolé. Tá, mas é. Ô, Tim Blue, você vê como o mundo realmente roda, sim, né? Ela quer evitar se acusando que eu que tá tô fazendo isso, né? Você tá tretando. Não, mas ô Tice. Tu não prestou atenção no que o Edu falou. Que o Edu leu no dicionário, o picolé é uma espécie de sorvete. Não, é picolé, então. Velho. Picolé, picolé, sorvete. Olha, é sorvete. Olha as propagandas e acabou, de picolé. Pra mim, vai ser sempre picolé. Foda-se. Mas o que o Edu leu no dicionário ali é muito interessante. É, o segundo dicionário... Que porra é essa que vocês mandaram aqui, cara? Velho, eu fui procurar aqui, picolé. Oi, então, que propaganda. Você aqui, cara? A propaganda que me apareceu aí. Edu, pros ouvintes não achar que a gente tá louco, leia a propaganda que tu colou aí do Giraboca. Ó, aqui, ó, Giraboca, o pau que rola na boca da molecada. Eita! Você tá maluco, cara. Meu Deus. Pelo amor, gente, de Deus. Mas olha, antigamente, né, nada era maldade, né? Bom, voltando ao caso, né, de picolé sorvete, cada um chame do jeito que quiser. Eu comprava uns 6 picolés com 1 real, velho. Eu tomava muito picolé e na hora de pagar dava só 1 real. Nossa. Isso era um fato, velho. Olha só que beleza. E assim, é uma das coisas assim que eu lembro que eu mais gostava. E também o famoso 1 real de Big Big, né, velho? Porra. Quem nunca comprou um real de Big Big, velho? O que é Big Big? Big Big, cara. Big Big era um chiclete quadrado, grandão, tá ligado? Ah, é? Não conhecia isso. Big Big. Ele era na forma de um cubinho. Ramos Melo uma vez falou disso. Ele era no formato de um cubinho. Aqui, eu vou mandar uma foto aí pra o... Ah, eu tô vendo aqui, mas eu não, aqui no Sul não chegou isso. É por isso que o Sul tem que se separar. Ou chegou, entendeu? Ou chegou e eu não peguei. Aí depois ele quer que eu vá morar no Sul. Você, né, velho? Não tem nem Big, né, Big no Sul, que pouco eu vou fazer morando aí. Eu não posso nem chegar na banquinha de jornal e falar que eu quero 1 real de Big Big. Pô, sacanagem, né? Wilson não tá aqui, velho. Agora seria uma boa hora pra mandar ele chupar esse 1 real de Big Big de maçã. Ou passar o... Como é que é o nome do troço ali? O Giraboca, passar o pau do Giraboca na boca dele. Nossa, meu rabo. Não, velho. O negócio é o Big Big de maçã do Neilson. Ai, cara. Tá louco, cara. Vixe! Que castes em mais 3 por 1 real, hein? Spider, fala aí, Spider. Cara, eu vou. Tem algumas coisas que eu lembrei aí enquanto vocês estavam falando, mas uma coisa que eu lembro bem, assim, é que na época que eu comecei a trabalhar na rua, de vez em quando eu dava aquela fome, né, cara? E eu sempre tava na busca do lanche. Trabalhar na rua, hoje, explica, né, isso pra gente, Spider. Não, boa, bem lembrado, né? Senão a galera vai pensar que eu tava fazendo ponto por aí. Imagina, Spider, jamais pensaríamos isso de você. Nunca na vida. Eu jamais pensaria isso de ti sozinho. Né, cara? Gente, é o Spider, ele tava ali parado esperando algum criminoso aparecer pra ele bancar o herói do dia e salvar um trocado. Uai. Tá certo. Né? Vai lá, Spider. Eu comecei trabalhando na rua como office boy. Já falei isso no curso, no cast lá atrás. Mas eu comecei na rua trabalhando como office boy, vendendo curso de informática, essas coisas, né? E trabalhando como... distribuidor de revistas também. Enfim, essas coisas aí que a gente já falou lá atrás. Mas tinha... Sempre batia aquela fome, né? Então, uma das coisas que eu lembro é que eu passava todo dia na frente de uma lanchonete e tinha, assim, promoção. X-salada mais um refri por 1 real. X-salada era tipo, pão com tomate e alface? É quase um cheeseburger. Quase. É quase um cheeseburger. Um pouquinho, é um cheeseburger com uma saladinha, entendeu? Mas vinha o bife de hambúrguer também? É, vinha um hambúrguer. Ah, é porque aqui em Minas tinha um x-salada, que é o, né, o vegetariano, pra época de quaresma, esses negócios que o pessoal não come carne. Ele não tem o bife de hambúrguer, ele é só o pão com salada e queijo. É, aqui, se tu pede X salada, é curioso, mas é um X normal, vem um hambúrguer normal. Mas eu já pensei nisso, Dudu. É, aqui não vem a carne. O cara pede um X salada, não deve vir carne, pô. Não, pera, mas... Aqui não vem o não, mas é... Mas faz sentido você não ter o hambúrguer, né? Porque X salada é X exatamente. De queijo e salada de salada, não tem... carne envolvida. Exatamente. Eu sempre mas... me perguntei isso, mas aqui no Sutra é não, aqui também. É que é, né? Mas qualquer X é, subentende-se que tem hambúrguer. Aqui, pelo menos. Qualquer X. Sim. A diferença é que pode ser um X frango, pode ser um X salada, pode ser um X calabresa, por exemplo. Mesmo sendo um X calabresa, ele vem com hambúrguer, mas assim, calabresa. Assim, é, aqui também. Entendeu? Em alguns lugares. Isso. Então... subentende-se que sempre é o X, quer dizer que é tem porque um é porque subentende-se que seja um X-burger salada. Entendeu? Exato, exatamente. Só que isso as pessoas mesmo. Só precisam das duas uma, ou escrever o X certo, ou fazer um hambúrguer no formato de um X, pra poder, né? Não, e aqui perto de casa que tem um trailer aqui, que vende hambúrguer, X-burger. E aí, eu já reclamei várias vezes da placa deles, mas porque eu tenho toque. Mas o cara me vende X pequeno e X médio. Porra! What the hell? Como é que tu vai ter algo médio se tu não tem os outros dois tamanhos, caralho? Eu falei pra ele. Ah, mas vai ver que ele tem. Não, ele não tem. Ele só tem o pequeno ou o médio. Eu disse pra ele, não, peraí, tu troca aquilo ali. Pequeno e grande. Né? Porque tu não tem como ter o médio se tu não tem o grande, caralho. Como é que vai ter o pequeno e o médio? É, faz sentido, porque o médio seria o intermediário. Tá o intermediário certo. Aqui, né? Tem o grande. Exatamente. O médio só pode ser médio se tiver algo pra comparar com ele nos extremos. Justamente. É? Caralho, eu fico puto, né? Uma hora eu vou botar uma fotografia. Você já falou isso pra ele? Já falei, eu falei pra ele, porra, mas peraí, é médio? Tá, mas cadê o grande pra mim saber se ele é menor que o grande? Porra, não. Caraca, tem... Eu não sei se isso é toque, cara, mas eu já tô com raiva já. De quando eu for aí pra Gravataí, nós vamos falar com esse cara. Vai trocar uma ideia, né, Spider, com ele. Cara, ele já trocou de dono, aquela porra já trocou de dono umas 10 vezes e continua aquela porra ali. Então eu acho que... Cara, eu vou te dar uma dica de marketing. Eu falei, eu nem quero que você me passe nenhum lucro, mas eu vou te dar uma dica de marketing. Eu acho que você tá errado, entendeu? Mas ok. É tipo assim, okay. Ó, você não quer gastar pra trocar o negócio aí, então faz o seguinte, mantém o médio, mas acrescenta o grande aí agora e faz um tamanho é que grande. É que eu acho que a pessoa que fez, ela se equivocou. É que ela não quis escrever médio, ela estava pensando no normal, que daí ela não escreveria, né? Ela botava cheeseburger só. Ela não ia escrever cheeseburger normal. E aí ela escreveu médio, mas o médio não faz sentido se não tiver um grande. Então ela deveria ter escrito cheeseburger e aí embaixo cheeseburger pequeno. Aí tudo bem. Sim. Mas aí ela deu esse piti na cabeça aí. Mas segue lá, ô Spider. Ai, meu Deus. Bom, enfim, essa é uma das coisas que eu lembro. Outra coisa que eu fazia igual a Tícia aí também. Eu gostava de comprar picolé. É, comprava de limão, por exemplo. Comprava uns 5 assim. E me matava de tomar. Mas tinha uma coisa que era muito mais eficiente do ponto de vista econômico. Depois foi ficando mais eficiente, que era comprar geladinho com real. Ah, geladinho é bom. Chup-chup. Exato. Oi, então, geladinho, Edu, tinha época que custava 10 centavos. Entendeu? É, o Edu então, até comprava vendia. 10. Eu vendia chup-chup, velho. E olha então, só sim, que interessante. A gente sabe. Eu vendia chup-chup, que eu vendia por 25 centavos, que aí a cada chup-chup que eu vendesse, 5 centavos era meu. E eu fazia isso pra eu poder juntar 30 centavos pra eu poder comprar a ficha pra jogar Mortal Kombat na máquina. A gente sabe disso. Não, é. Nossa, não, tem ouvinte que começou a ouvir agora. Saca? Edu se vendia desde cedo, velho. É. Não, e o pior é que ele pegava as fichas, né, Spider? Dava pro cara fazer os fatality e o cara não fazia. Curte a vida. E aí o que que acontecia? E o que que acontecia? Começava a chorar. Né, velho? Na época eu... E dá-lhe chup-chups, né? E dá-lhe chup-chup. Nossa senhora, velho. Geladinho eu acho mais legal, velho. É, eu prefiro sacolé. Não. É feio também. Ah. É feio. O nome Chup Chup ficou tão influente que teve uma marca gringa que até adotou o nome, que é a Chupa Chups. Chupa Chups. Não. Chupa Chups. Vocês não conhecem a marca Chupa Chups? Conheço o Pirulito, velho. O Pirulito. Tinha até um joguinho que era deles pra Super Nintendo. Era o Zoom. Aí a fase era tudo propaganda da Chupa Chupa, da Chupa Chups, pra onde você fosse. Assim, tá, né? Muito da Chupa. Tá confundindo os Chups aí, né, Edu? Já. É, já tá chupando demais, já. Que bizarro. Ah, tá dizendo que bizarro. Não é seguro ir pra esse lugar aí, então não vou. Que mais? Outra coisa que eu lembro aqui é que no mercado que tinha aqui, que era o Mercadorama, que agora nem existe mais. Mercadorama, olha só que legal o nome. É, Mercadorama, é tipo bem legal assim, um mercado bem famoso aqui em Curitiba. E depois foi comprado pelo Walmart e tudo mais, mas nesse supermercado tinha, eu gostava muito, até hoje acho que tem naquelas caixas de... Sabe aquelas caixas de especialidades Nestlé que tem? Aquela azul? Aham. Uhum. Tem um bombom que lá dentro que se chama Sedução. Que é o mesmo esquema do Sonho de Valsa, Serenata de Amor, assim, sabe? Sim, sim. E eu gosto pra caramba desse bombom. Então, quando saiu, eles tinham os pacotes que era tipo 8 unidades por R$1, entendeu? Caraca! Esse era o que era de morango, né, Spider? Não, ele não é de morango, ele é de avelã. A verdade. Avelã. Avelã com chocolate. E hoje ele só tem especialidade, você não consegue comprar ele solto. Assim. E pô, vendeu muito assim na época que lançou, cara. Porque era o concorrente direto do Sonho de Valsa, né? E por ser diferente, vendeu bastante. Então, cara, tinha no Mercadorama promoção. É, acho que ficou uns 3 meses assim, promoção. É, R$1, 8 unidades num pacote, assim. Cara, eu comprei. Sei lá, cara, acho que em 3 meses eu devo ter comprado uns 30 pacotes, mais ou menos. R$30, caraca! Metade de um salário mínimo, velho. Metade de um salário mínimo. Cara, nossa, eu comprei. E daí, assim, o que era mais legal é que como eu comprava e chegava na distribuidora, porque eu passava a manhã na rua, chegava na distribuidora de revistas, a galera via o bombom e, pô, onde é que você comprou? Esse troço é bom pra caramba e tal. Cara, daí a galera fazia encomenda pra eu trazer. Então todo dia eu ia no supermercado comprar uns 5, 6 pacotes, entendeu? Caraca, pai, porra! Cara, era muito barato, cara. E eu gostava demais, assim. Então era massa, assim. Fish! Que castes em mais 3 por R$1, hein? Uma coisa bem curiosa dessa época do real, bem no comecinho, lógico, né? Eu me lembro claramente de ver uma vez um comercial do Fernando Henrique, assim que ele assumiu ali a questão do Plano Real, coisa, tudo, enfim, o pessoal já conhece bastante essa parte. E se não conhece, eu indico aqui o episódio 60 do TemaCast, onde eles falam sobre o Plano Real. É muito interessante o podcast aí, ó. Link no post para quem quiser ouvir. Fala exatamente como é que era a economia antes do Plano Real, enfim, passou pela URV e chegou no Plano Real e toda essa parte aí. Eu lembro claramente de uma reportagem do Fernando Henrique Cardoso indo até uma padaria, né, em Brasília, e lá tinha o cafezinho, né, que tinha um preço do cafezinho e o pãozinho francês, que no caso pra mim a baioneta é o cacetinho, né, que é o correto, por 1 centavo. E aí, caramba. Eu andei vasculhando a internet pra ver se eu achava esse vídeo, né? É tipo, é um garimpo praticamente impossível. Talvez só a Globo tenha esse material, e se tiver. E aí eu fui pesquisando, e eu achei num fórum da UOL uma pergunta assim. Alguém é da época que o pão francês era 1 centavo e a tubaína era 25 centavos? Aí eu achei até que tinha sido eu que tinha escrito esse comentário, porém eu não sei o que é tubaína. É um refrigerante. Ah, imagina. Tinha na garrafinha de vidro pequenininha. Olha, você não conhece tubaína? Não, não conheço. Caraca, meu. Não é, não, aqui não teve. E aí eu tinha até esse sabor de abacaxi, velho, era bom demais. E aí o cara complementa dizendo assim: acreditem, juvenis, essa época de ouro existiu. E aí o pessoal de baixo começa a falar: um centavo? Tá maluco? Você mora em Cuba? Aí o outro: não precisa... Não. Um centavo? Tem que ver isso aí, meu jovem. O pessoal não acredita. E pra ver, como não é só eu que me lembro, tem mais gente que lembra. Era realmente, teve uma época que o pão, não aqui onde eu morei, onde eu moro, não chegou a ser esse valor. Pode ter sido próximo ali, tipo, 3 centavos, 4 centavos. Agora, 1 centavo, cara, pra custar 1 centavo, sabe o que é custar 1 centavo? Quer dizer, é o preço mínimo, a moeda mínima que tu poderia pagar algo era 1 centavo. Imagina, hoje a gente não consegue comprar 2 com 1 real. O real surgiu, era 1 centavo, cara. Porra, mas o Tim Blue, velho, sabe com que isso acontecia também? Uhum. Tipo, uma proporção diferente, né? Mas era bem parecido também com o preço da gasolina. Sim, Spider, sim. Isso era bem evidente, assim, tipo, eu lembro claramente a gasolina custando, tipo, 99 centavos o litro e o álcool custando 30, entendeu? Cara, Spider, na época eu me lembro de ir buscar gasolina, porque a gente ia botar fogo num mato aqui pra matar, era caraca, você ia botar fogo num mato pra matar quem? Pra matar o mato, pra não crescer, sabe? Era mato de pátio, não era um mato, assim, árvore e coisa e tal, era só mato de chão. Sei. E aí nós compramos gasolina pra tocar fogo naquilo aí, que era mais rápido do que capinar, carpir, enfim, né? Uhum. E aí eu lembro, cara, claramente nessa data de pagar 50 centavos o litro da gasolina, cara. É, então, era isso aí, cara. Caraca, esse tubaína é um guaraná, é um refrigerante de garrafa, é isso? Isso. É um refrigerante de garrafa. É, na garrafa de cerveja. Lá era na garrafa de cerveja, velho. É, essa sim, segunda aqui... imagem aí tem todos da indústria que fazem tubaína aí, ó. Aqui no Paraná a gente tem a nossa tubaína, que não é tubaína, mas é gasosa. Sim, nós tínhamos aqui na época, era o Apollo. Nossa, como nós aqui era famoso um que chamava Guarani, com Y no final. Mas olha, era nesse esquema assim também, garrafa de cerveja rotulado. Sim, olha só, que legal. Vixe! Que castes em mais 3 por 1 real, hein? E agora que nós chegamos na parte do refrigerante, uma coisa, outra coisa que... Olha só como é que são as coisas. Na época, 96 isso. Eu lembro claramente que foi na época que eu... Não, 96, 95 talvez, eu não lembro bem. Bom, enfim, né? Já são muitos anos. Eu lembro de eu indo pra escola, no colégio, e na esquina da escola tinha um bar que na época explodiu. Sim. O real, e tinha a Pepsi, na época a Pepsi aqui no sul era muito popular aqui no Rio Grande do Sul, a Pepsi. Tanto que se acreditava que a Pepsi era uma indústria brasileira por causa disso, porque era muito forte e saía daqui do sul pro resto do Brasil. E aí se criou essa fantasia de que a Pepsi era brasileira e a fábrica da Pepsi era aqui no sul. E era tão barato. Mas eu acho que tinha mesmo uma fábrica da Pepsi. Não, tinha, não é uma questão de fábrica, assim. Da Coca-Cola tem até hoje, entendeu? Não, mas da não Pepsi, é, mas elas não são nacionais, entendeu? Sim. Eu digo fábrica que a matriz, no caso, né? A dona, assim. Mas essa lenda da Pepsi tinha mesmo, que era no Rio Grande sim, do Sul, tinha a sede, matriz. Isso. Exatamente. E aí tinha Pepsi a rodo aqui, cara, e muito barato, porque era um refrigerante muito, muito popular aqui. E aí, com essa questão do real, o preço ficou muito acessível. Eu lembro de ir pro colégio, meu pai me dava um real e eu comprava uma latinha de Pepsi por 50 centavos, ou era 25, depois foi pra 50, não me lembro agora. E aí comprava aquele cachorro quente depois. Então eu guardava ela dentro da pasta, né? E aí na hora do intervalo comprava aquele cachorro quente, era cachorro quente de Pepsi. Cara, porra! Hoje em dia eu vou almoçar no restaurante lá, que o meu chefe dá o Vale Refeição, e eu não me arrisco a comprar uma Coca-Cola, cara, porque... Né? Não, no dia só não a Coca vai ao vale. Tô nessa vida também, porque a Coca-Cola é um assalto comprar. É, pois é, cara, assalto, porra! Véio. Caralho, velho, não tem condições, caralho. Você vai numa véio. Padaria pegar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, já tá 10 conto a garrafa. Pô, mas também comprar na padaria, né? Na padaria você compra pão, não, cara. Não, você antigamente, com um real, você comprava uma garrafa de Coca-Cola. Se você for comprar Coca-Cola no posto, Edu, posto de gasolina que fica aberto 24 horas, é 10 conto a Coca-Cola. É, ué. Pois é. Vai comprar uma festa, for, então. E se é você 50. For pedir pizza, então, Coca-Cola também é 10 conto. Né? Eu não sei se quando não se eu é já mais. Falei aqui no cast, mas acho que já. Mas eu já abandonei de pedir pizza faz hora. Faz anos já. Eu vou buscar no balcão, que pelo amor de Deus, não dá pra pagar entrega, não. Ah, então, é hoje em dia, com o iFood, eu boto no iFood pizzaria e entrega grátis. E aí, opa, boa. Ah, mas fica tu sabe dica. Que esse preço já é inserido, né? Não. Se você for olhar o preço delas, comparado com o preço de quem cobra a entrega, é o mesmo valor. Uh-huh. Só que eu não pago a entrega. É só comparar. Olha. Mas fica a dica. Cara, eu vou em outra cidade pra buscar pizza aqui. Porra. Porque a pizza, a gente não conseguiu encontrar uma pizza na nossa cidade com a qualidade, do tamanho e o valor. E ainda ganha um refrigereco. Vocês lembram da época do comercial do refrigereco? Eu não sei o que é refrigereco, não, velho. Eu não sei o que é refrigereco, só tem no sul aí. Houve uma época que não era de refrigerante de marca. Isso, houve uma aí época os refrigerantes mais barato eram os refrigereco. Isso, começou a surgir muito refrigerante tipo Dolly? Genérico e ruim. Tipo Dolly. Ah, entendi. Dolly, é, surgiu vários. Então, né? Mas lá na Bahia, ou era o refrigerante tipo Coca, Pepsi, essas paradas, ou era a tubaína. Não, tipo, não tinha. Pois então, Dolly, era não, mas quê, não. Não, mas é avante, além desse tempo dos refrigerantes antigos, assim, nossa, sabe? Ali, meados de 2000 alguma coisa, assim, se eu não me engano. E aí surgiu, sim, muito refrigerante genérico, assim, ruim. Além de ser popular, ruim, era barato, mas era muito ruim. E aí surgiam comerciais na televisão falando: você vai pedir tal refrigerante ou vai querer um refrigereco? Aí as pessoas diziam assim: refrigereco? É! É, na propaganda do Guaraná. É. Era muito comum na TV. Mãe, você comprou mais Coca-Cola? Comprei. Coca-Cola, né? Comprei, ué. Não aqueles refrigerecos, né? Tá bom, obrigada. Pizzaria com nome esquisito. Olha a pizza. Já comi. Chegou a pizza calabresa. Mais uma delícia das pizzas. Ah! Pizzas o quê? Pizzas. Ah! Pizzas. Ah! Ah, é por causa do nosso brinde surpresa. Você compra pizza e ganha esse refrigerante. Viu como esse nome pega? E aí, cara, então a gente tem que ir pra outra cidade buscar a pizza, porque o preço é melhor, o valor é melhor, que compensa a gasolina pra ir até lá buscar, pra vocês terem uma ideia. Caramba. Só que a pizza não é um real, né? Não, mas igual é mais barato. Tipo... Sim, só que não é coisa que a gente compra com um real. Ah, então eu vou cortar aí a tua Coca-Cola da padaria, safado. Caraca. Vixi. Que castes em mais 3 por um real, hein? Mas e aí, Edu? Lembra mais alguma coisa com um real, Edu? Cara, tinha aqueles álbuns de figurinhas que pum, na época tentou, era moda também. Eu ia falar você desses, você comprava aí. O álbum por um real. Não, mas pera, eu não comprava álbum, aqui os álbuns não eram de graça, tu comprava as figurinhas. Exatamente, você ganhava o álbum, tinha, né? Tinha esses também, só que tinha aqueles que você comprava os álbuns, saca? Aqueles que vendia na banca. Mas é pra rico. Era, eu lembro que eu tinha um, que era, tinha até umas figurinhas que eram cromadas. Aí o envelope com a figurinha cromada, ele era mais caro. Acho que ele era 25 centavos. E o envelope da figurinha comum era 15 centavos. E o álbum custava um real. E era o álbum de filmes de terror. Então tinha o Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino, saca? O Primeirão. Então tinha lá as figurinhas de cenas do filme. As cromadas eram tipo assim... figurinhas especiais, assim, dos personagens. Aí tinha umas que eram aqueles negócios que você... Que era metalizada. As outras eram um negocinho tipo holográfico, assim, que você mexia a figurinha, você via diferente. Sim, no fundo sim. Dela, os negócios. Sim, tinha Tazo do Máscara nessa época com isso aí, lembra? Sim, os mais de Tazo. Caraca, velho. Porra, eu tinha... A minha patroa me deu um porta-tazo. Cara, acho que uma coisa importantíssima que a gente não comentou, que custava um real. Dizem que chegou a custar menos de um real. Mas eu tenho a forte memória do negócio custar um real. Kinder Ovo. Kinder Ovo custava 50 centavos. Era, né? Aqui, é, aqui eu tenho aqui forte a memória da época já, do 1 real. Aqui começou com 1 real. Não, começou a 50 centavos. Nossa. Eu tenho forte a memória da época do 1 real. Tenho muito. Talvez quando vocês começaram a lembrar do valor ou comprar. Não, enfim, eu vou suportar a teoria do Edu, porque nessa época eu trabalhava na banca de revistas e quando começou era 1 real, cara. Eu tenho a menos. E eu lembro que assim. Cara, trabalhava com meu pai nessa época, ele comprava tipo uma caixa de manhã, no almoço já não tinha mais, entendeu? E era 1 real. Eu não me recordo dele era ser foda, mais cara. Barato do que 1 real, mas eu lembro de quando ele passou de 1 real pra 1,50. Eu lembro dessa mudança também, mas eu lembro dele começando no 1 real, então, eu não sei, a minha memória é de 1 real. Ah, olha só, o Kinder Ovo estreou no Brasil em 1994 e começou custando 50 centavos. Então vai ver que quando chegou aqui em Curitiba já tinha passado um tempo já. Curitiba é cidade de magnata, velho. Na época das coleções. Eu sei que na época da... Eu sei que na época das coleções mais fortes, né, que eram os Léo Venturas, os hipopótamos, os duendes, as tartaruguinhas. O Kinder Ovo, o Kinder Ovo, ele foi lançado em 1974 na Itália, olha só. Porra! Nu! Ele demorou só 20 anos pra chegar no Brasil, né? Nossa, mas ele não é alemão? Caraca! Não sei, eu tô dizendo é alemão, que... Eu tô lendo de quando ele foi lançado na Itália, não tô dizendo que ele surgiu na Itália. Ah. Entendeu? Mas ele é italiano, até onde eu sei. Ah, eu não sei. Ele é alemão. A Ferreiro é da Itália. Que eu saiba é da Kinder, e a Kinder é alemã. A Kinder é alemã? É, que eu saiba. Eu achei que a Kinder era Olha Itália, aí. Que era da Ferreiro. Vamos ver na maior fonte, né, que existe na internet, que é o Wikipedia, não, mais a confiável. A Kinder é uma barra de chocolate da empresa italiana Ferreiro. A marca Kinder pertence a Ferreiro. Não, mas que dia que ela comprou a Ferreiro? O que a Ferreiro comprou a Kinder? É esse o ponto. Olha lá, ó. A Kinder foi desenvolvida e produzida na Ferreiro Alemanha, Frankfurt. Olha lá. É alemã. É, então. Em 1967, então, para o mercado alemão. A Ferreiro comprou. A Ferreiro comprou, então. Porque no site da Ferreiro aqui fala que a marca Kinder é deles. É. Não, mas é deles. Só que a marca Kinder foi desenvolvida na Alemanha para o mercado alemão. Por isso que chama Kinder. Kinder é uma palavra alemã. Pode crer. Aí depois a Ferreiro comprou. É, depois talvez. A Ferreiro comprou. Não, gente, a Kinder é uma marca da Ferreiro Rocher, na fábrica da Ferreiro Rocher, na Alemanha. Foi desenvolvida na Alemanha para o mercado alemão. É um produto, você quer dizer, né? Na verdade. Isso, é um produto da Ferreiro Rocher. Entendi. Kinder em alemão é criança. Foi desenvolvido para o mercado alemão, entendeu? Sim. E aí depois ele começou a ser vendido. No ano seguinte, deve ter feito muito sucesso na Alemanha, e eles resolveram vender na Itália também. E a partir daí, começaram a vender no mundo inteiro. Mas foi uma marca desenvolvida para o mercado alemão. Mas Cash também é informação. Inútil, mas é. Não, eu sei porque eu tenho uma conhecida minha que é alemã, e quando a gente dividia apartamento, ela trazia um monte de Kinder. Você não sabia por quê? Não, eu sabia, ela me disse que era de lá. Por isso que eu tô falando, questionando que não é italiano. Isso aí. Meu, boa. Essa época do Kinder aí me lembrava que a galera passava, às vezes, na banca lá, era assim, me dá, tipo, 15 Kinder, sabe? E eu pensava, meu Deus, né? Milionário, né, cara? Comprar 15 Kinders, né, cara? Caraca. Era a época que o negócio tinha coleção forte, né, cara? E você tinha lá o principal, que era o... Né, acho que começou com os Léo Venturas. Só sim, que você tinha também só que você tinha também as estatuetazinhas de chumbo, que cada coleção vinha um tema diferente, então tinha de samurai, de faroeste, de cavaleiro medieval. Cara, vocês imaginam se em 1994, 95 saísse Kinder Ovo de Cavaleiros do Zodíaco? Eu pensei nisso agora, Tim Blue. Nossa, pensei velho. Pensei nisso agora. Porra! Cara, eu pensei nisso agora. Eu acho que era o sonho de todo mundo que isso acontecesse. Não, eu pensei nisso agora e eu lamento não ter tido essa ideia na época, cara. Lançar um clone do Kinder, entendeu? Que brincadeira de soldado de chumbo, nada. Pega um Cavaleiro do Zodíaco aqui e seja feliz. É. Pois é, como vocês sabem, né? Eu tenho filha ainda relativamente ainda criança, bem criança, né? 9 anos. E cada vez que ela olha e vê um Kinder, é uma lágrima que cai. Não, quanto custa um Kinder? Kinder hoje em dia. Um Kinder tadinha. Ovo hoje tá o preço de uma dúzia de ovos, né, velho? Tadinha, tadinha de mim. Quanto, tadinha não, mas quanto mim, custa um Kinder hoje? Quase R$5. R$6. Ah, aqui tá quase 5. Lá no meu serviço tá 5,98. Aqui tá uns R$6. É, no meu serviço tá 5,98. Tipo, caraca, velho. Então ó, é que faz tempo que ela não come. Então dia, eu vou tomar uma facada maior pra uma vez. O Kinder, sabe aquela barrinha do Kinder Chocolate? Sim. Você compra aquilo por R$1. Aquela barrinha. Ah, eu vou derreter e enrolar um bonequinho. Não, eu digo... É, hoje eu comprei um Snickers por R$1,50. Fiquei mó feliz. E uma coisa que eu comprei que era bastante, saía bastante na época até recente. Recentemente não, alguns anos atrás, tinha todos os chocolates eram menos de R$1, né? É, época boa. Época boa. Eu era gordinha e não sabia. O Laca, Diamante Negro, esse chocolate era tudo, tipo, tabelado, 50 tudo centavos. Tudo R$1. Hoje os caras reduziram o tamanho e aumentaram o preço, se miserável. É, pois hoje é R$1. Gente, eu desacreditei quando eu vi R$1,50 a porra do negócio, tanto que eu tive que comprar. Mas falei, não, posso não comer, mas eu vou comprar. O Snickers, não, eu acho já. Que tem uma tag ou uma coisa nele, assim, que diz preço sugerido tanto, né? É, eu acho que é mas o preço é sugerido, né, Rei? Não é praticado. É, não, ele é sugerido, mas é que tem muitos lugares que estão seguindo sugerido. Ah, mas esse não, é porque esse tava em promoção mesmo. Aqui é R$4. Caraca, como assim? Não, aqui é R$1,50 também. Aí. É, aqui R$4. Aí tava lá de 4 por R$1,50, tinha outros ia sabores vencer desses em Snickers 20 minutos. Lá, de R$3,99 também. E esse Snickers, ele é argentino. Ele é importado pro Brasil, ele não fabrica ele aqui no Brasil, não. Ele só embala aqui, vem no tipo, né, nas caixas de transporte gigantona lá e é tudo. É tipo Xbox, coloca só no... traz tudo e monta aqui, pra ficar mais barato. É, tipo isso, é. Aí ele é argentino, cara, é mó bom esse chocolate. Uma coisa que, se o Neilson tivesse... Na verdade, ele não é argentino, né, Edu? Ele pode vir da Argentina, mas ele é americano. Caralho. Ele é da Mars. É, aqui no Brasil vende da fábrica argentina. É, mas ele é um chocolate americano. Só, não, só pra, né? Ele não é um chocolate argentino. Ele é da Mars, que é da mesma dona do M&M's. Ah. Né? O único chocolate argentino que eu conheço é o Alfredo. Tá, e agora me diz qual é a amiga que trazia chocolate dos Estados Unidos pra ti, sendo que tu tá sabendo. Não, eu tenho uma conhecida que trabalha na Mars. Porra, teus contatos são tudo de fábrica de chocolate, cara. Não, aí você... É por isso que eu sou gordinha, né, meu? Não, zoeira, essa amiga eu nem... Não é nem amiga, é uma conhecida que eu nem falo. Eita, pô, o chocolate tretou. Não teve treta. Ela mudou de cidade, porque a fábrica da Mars aqui é em, acho que em São José dos Campos, se eu não me engano. Okay. E aí ela se mudou e tal. Ela trabalhava em outra empresa aqui em São Paulo, e aí se mudou pra lá e tal. E aí, normal, perde contato, a gente, né? É. Mas, enfim. Então... Uma coisa que era certa, que se o nosso querido amigo Neilson estivesse aqui hoje, ele ia falar que ele comprava com R$1, eram 3 fichinhas de fliperama, né, Edu? Não é, cara? 3 fichinhas de fliperama. Ela chegou a ser mais barata, eu acho que chegou a custar 25 centavos aqui. Uh-huh. Eu acho que sim. Eu acho que sim, o preço mínimo que eu vi aqui foram 25 centavos. Eu acho que sim. É, eu acho que eu já cheguei a ver... 5 fichas por R$1, acho não, tenho certeza. Caraca. Uhum. 5 fichas por R$1. 5 fichas por R$1, já vi, sim. É porque é clássico, né? Aquele papelzinho, tu entra no fliperama, aquela 3 uhum. por R$1, né? Foi daí que o Nilson tirou esse 3 por R$1, certeza. É, não, certeza. Certeza que foi. Certeza. Era, porra, 3 fichinhas por R$1. Hoje eu vou nessas porcaria que tem por aí, se ainda tem alguma máquina que presta jogar... É R$4, R$3,50 uma ficha, caralho. Nem é ficha, cartão. É cartão. É crédito, de vez em quando, aqui pra onde eu mudei aqui agora, tem um bar aqui em cima, aqui, só que aqueles bar perigosos, sabe? Mas tem máquina de fliperama lá, só que eu ainda não arrisquei entrar pra ver o que tem, não. Mas eu já... Tipo assim, né? Tem a minha casa, uma casa e o bar. Então, pra mim entrar em casa ainda assim, pra ver o bar, dá pra ver que a máquina tá lá. Mas não fui lá ainda pra ver o que que tem, não. Ó, isso me lembra que eu tenho que fazer uma incursão aqui em Curitiba pra descobrir onde é que tem os fliperamas. E vou, sei lá. Vou fazer um vídeo e vou jogar pro 101 créditos do Team Blue aí. Olha aí, Spider. Ué, a essa altura do cast, o 101 créditos já tá bombando. Olha só, é isso aí. Vixe! Que casts em mais 3 por um real, hein? Mas e aí, Tia, se lembra mais alguma coisinha? Então, meu, eu lembro muito assim do Big Big, do Picolé, tipo, essas coisas assim, de um real mesmo. Não tinha lá, como é que é o nome daquela coisa, aquela comida que vocês adoram comer lá na Bahia? A tapioca, quanto é que era? Ah, então, mas isso eu comia em casa, né, cara? Olha aí, isso que é bom morar na Bahia, todo mundo come lá que nem a gente come aqui, por exemplo, que nem a gente toma chimarrão. É, então, eu comia em casa essas paradas, assim. E na época, assim, quando a gente saía pra comer essas coisas, nunca era eu que comprava nada, né? Eu era pequena. Sim. Então, era sempre meus pais. Eu lembro do Big Big e tal, porque na escola tinha cantina, essas coisas. Aí, tipo, você meio que... Ali você comprava picolé, eu lembro, porque eu também... Picolé era da hora. Ah, cara... Mas, eu acho que de resto, véi, de um real, assim, não. É, lá em São João tinha uma loja que chamava Mundo do Real. Lá tudo dentro da loja era um real, era preço único. Qualquer coisa que você quisesse pegar era um real. Só que aí tinha, né, tipo, de coisas de cozinha, assim, do lar, de potinho, talher, esses negócios. Ah, conjuntinho com lápis, com caneta, com borracha, com não sei o quê. E salgadinho, e biscoito, e os negócios. Tudo que fosse um real ia tendo, assim, sabe? Era mó maneiro. Aí também depois, com o tempo, foi a mesma coisa. Continuou com o nome Mundo do Real, mas perdeu o conceito de tudo por um real. Aí já tinha preço variado depois. Mas começou valendo tudo um real. Nossa, velho. Lá vivi igual um formigueiro, que é tudo um real. Então, tipo assim, pessoa com 10 reais chegava lá e muita gente, cara. A loja não era tão grande. E muita gente lá querendo comprar os negócios, não sei o que e tudo. O bom é que o atendimento era rápido, né? Porque você contava quantas unidades, tantos reais. Não tinha que fazer cálculo, não tinha que fazer nada. Né? E os trocos era tudo facilitado. O pessoal ficava sempre com um potaço de moeda de um real. Era um, tipo esses galão de água de 20 litros, assim, sabe? Ficava com um desses. Era sério, tinha um desses, assim, de moeda de um real, que era pra facilitar dar troco. Então chegava nego assim, tal, dar troco, não sei o que, papapá, tantas moedas. E já ia assim, e o povo pagava com moeda também, então ia, o atendimento aqui era rápido, mas era muito lotado. Sim, na época até tinha aqueles porta-moeda, né, de molinha, lembra disso? Sim, que você tinha um espaço pra encaixar as moedinhas. Sim, sim. Era maneiro. Mas outra coisa que tinha, né, nessa época também, que custava até um real, pelo menos por aqui, era esses salgados de padaria, que hoje é R$2,50, R$3,50, R$5, coxinha, sim, esses negócios. Bem lembrado. Assim. Na época era 50 bem lembrado centavos, mesmo, cara. 50 centavos. Uhum. E tinha, lá em Carandaí, onde eu morava, tinha uma lanchonete lá, chamava Vidigula. Ela vendia uma mega coxinha. O negócio era maior do que um punho fechado, saca? Um negócio assim, com catupiry. O negócio era gigantesco, velho. Você comia com garfo e faca, pra você ter uma ideia, assim. Então segurava com as duas mãos a coxinha. Era monstra. Custava um real. Hoje em dia, um negócio desse deve ser, sei lá, uns 15 conto. Coxinha gourmet. É, com o advento das coisas do raio gourmetizador, né? Hoje em dia você compra um brigadeiro. Brigadeiro também era 50 centavos. Era, aqueles brigadeirão grandão. Brigadeiro e casadinho, velho. Nossa. Casadinho, velho. Você ia com um real na padaria, você fazia a festa, você comprava um negócio desses diferentes, ainda comprava pão, ainda comprava vários pães. Comprava pão, comprava junto a mortadela ou presunto. Sabe? Padaria era uma coisa barata na época com um real. Outra coisa que eu lembrei aqui rapidinho é que na banca de revistas, assim, muita gente comprava, me dá um real de bala, entendeu? Isso fazia muito aqui em Curitiba, assim, não sei aí na cidade de vocês, mas era assim, me dá um real de bala aí. E eu sempre, bala que eu gostava bastante, assim, era aquelas balas soft, sabe? As balas da morte. Que foram proibidas por engasgamento. As de engolir, né, rei? De engasgar com a bala. Essa mesmo. Pô, a melhor bala do mundo era soft, cara. Era muito boa essas balas, velho. Era isso e bala de iogurte quando saiu na época. Era febre. Não, também. Aquelas balas sete belo. As balas soft vendia uma tirinha, né, o Spider? Sete era uma tirinha. É, tem. E a bala soft que eu mais gostava, que era mais difícil de achar, era a bala de canela. Porra, a bala de canela era bom demais. Aí já é muito refinado. Não sei se na cidade de vocês... Não sei se na cidade de vocês aí tinha o tal do pirocóptero. Nossa, sim, nós já até falamos dele no episódio 17, se não me engano. Pô, então... Ah, é verdade, a gente falou, é verdade. Então, é. Aqui comprava muita coisa. Comprava pirocóptero por R$1, ou a menos. A gente não. Eu, o Felipe, o Vitor Urubatão e o Zupão. O Spider falou, ele trabalhava em banca de revista e tal. Naquela época você comprava revista por menos de R$1, cara. Essas revistas. Sim, caraca! Era revista em quadrinhos que hoje aí tá, sei lá, na época que eu ainda comprava revista na banca, as mais baratas, acho que tava R$6,50 dessas edições mensais, assim, tudo. Nessa época você tinha edição mensal, acho que de 75 centavos, de 50 centavos. É, deixa eu ver quanto é que tá custando hoje uma da Turma da Mônica, que eu tenho, a Ashley tem aqui, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Da Mônica custa R$5,40. Pá, olha. Do Cebolinha custa R$4,30. E dos outros custa R$4,30 também. Caro pra caralho, velho. Porra. É. Essas revistinhas da Turma da Mônica era tudo R$1, velho. Caro pacas. Vixe! Que castes em mais três por R$1, hein? Uma curiosidade aqui pra gente encerrar, né? Esse cast tão, tão legal e nostálgico. Se vocês tivessem agora com vocês aí uma nota de R$1 e uma moeda de R$0,01, quanto de dinheiro vocês teriam de poder aquisitivo? Eu não entendi, não, velho. Eu também não entendi. Também não entendi. É, o que eu quero dizer é o seguinte. Se tu tem uma moedinha de R$0,01, ela ainda vale? Não. Não dão nem de troco. Se tu tiver uma nota, se tu tiver uma nota de R$1, aquela verdinha, ela ainda vale? Não tem mais nota de R$1. Não é só moeda. Nota. Tá. Se tu tiver, ela ainda vale? Lógico que vale. É dinheiro, vale. Velho. Qualquer dinheiro é vale. Dinheiro, velho. Aí, é isso que eu tô falando. Tu falou que não, a moeda de R$0,01 ela ainda vale, ela ainda tem circulação e ela ainda então, vale. Então, eu nunca vi, velho. Pra mim é igual cabeça de bacalhau. Eu pego de vez em quando moeda de R$0,01 ainda. Não muito tempo atrás eu fui numa loja e aí a mulher tinha que me dar R$0,06 de troco. Eu falei, agora eu quero ver tu me dar esses R$0,06. Ela puxou um bolinho com 10 moedinhas de R$0,01 e me deu 6. Eu falei, caraca, de onde tu tirou isso? E a nota de R$1, ela já é um pouco mais interessante. Nunca, nenhuma moeda, nada do plano real deixou de valer. Tudo vale ainda. Sim. A questão é, eles já não fabricam mais a nota de R$1 porque o custo é muito alto. O mesmo é o de R$0,01. O custo é maior para fazer a moedinha do que ela vale. Então eles deixaram de fazer esses dois. Mas ainda vale. A questão da nota de R$1 é que se tu tiver uma nota em perfeito estado, dependendo do ano e de quem tá assinando, ela chega a valer R$190 e poucos pra colecionadores. Caramba! Sim. Então, né? Aquela nota de R$10 comemorativa também, ela é bem cara. Eu tenho um colega meu, se eu não me engano, ele tem uma nota de 100 cruzeiros novos, se eu não me engano, na carteira, guardada em perfeito estado até hoje. Faz tempo que eu não vejo uma nota de R$1. Eu cheguei a ver, não tem muito tempo não, mas enfim. Eles pararam de fabricar em 2005. Vixe! Que castes em mais 3 por R$1, hein? Então tá, eu acho que é isso aí. Falamos algumas coisas aí que a gente lembra que dava pra comprar com R$1. Se vocês, ouvintes queridos, lembrarem de mais alguma coisa, tiverem mais detalhes aí, deixem nos comentários ou mandem e-mails, né? Falando de coisas que vocês lembram que conseguiu comprar aí com R$1. Ou pagar, né? No caso do Edu aí que pagou várias coisas e praticamente foi pra Disney com R$1. Então vamos às considerações finais e às despedidas, Eduardo. Cara, né, saudosos tempos em que R$1 valia mais do que R$50 hoje em dia. E que era possível fazer muita coisa. né, em que a gente ganhar um real era se sentir muito rico, muito milionário. E, né, cara, de certa forma é triste ver como que o nosso dinheiro é desvalorizado, né, cara? Como que ele perdeu um poder aquisitivo muito rápido. Hoje em dia já não vale tanto e tal. Mas, né, fica aí a memória, o aprendizado. E vamos aí aproveitar enquanto a gente ainda tem coisas que a gente pode pagar até um real. Daqui a pouco, uma bala tá custando um real, então... Porra, nós andava de ônibus com um real. Não é, cara? Viajava de ônibus com um real. Caramba. Sim. É isso aí, galera. Fica aí, então, um beijo, um queijo, que tá menos de um real pra vocês. E acompanha minha brisa lá na sexta-feira. E é isso aí. Não custa nem um real, não custa, né? Nem um real. Não, não. Olha só. Custa um real certinho. Senão vocês vão falar que as brisas é tudo 3 por um real e não é verdade. Na realidade, a brisa custa seu neurônio, né, rei? Porque eles vão morrendo. Não, pô. Vai ficar tudo brisado. Ticiana! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse cast 4 por um real, né? Porque tem 4 pessoas. Ah, é mesmo? Esse cast 4 por um real aí. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem conosco aí a experiência de vocês nas diversas cidades do Brasil aí, o que custava um real quando vocês eram mais novos. Vai que tem alguma curiosidade, né? Vai que um pato no Tucupi custava um real. Vai saber, vai saber. O quê? Um pato? Pato no Tucupi, tradição, hein? Caraca. É. Nossa, velho, o Blue... É por isso que o Rio Grande do Sul tem que separar, mano, essa porra. Os caras não sabem nada do resto do Brasil, velho. Separa essa merda. Mas, enfim, essa separação aí é um real, velho. Eu dou um real pro Rio Grande do Sul se separar, mano. Nós vamos se separar 3 por um real, não esquece. É o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 3. Por mim, pode separar, velho. Tô nem aí. Olha isso, pai. Já. Eu já falei que separe tudo, né? Mesmo. É, tá certo. Pois é, aí espero que vocês tenham gostado e compartilhem aí as experiências de vocês e compartilhem o cast, curtam, comentem, né? Aí é isso, velho. Até a próxima. E ouçam as tretas, né? Ouçam as tretas, lógico, né? Brisem com o Edu aí, que só vive brisado no rolê. Mas brisem com ele, ouçam as tretas. Leiam minhas críticas, vou fazer meu jabá, né? Leiam minhas críticas de filme que eu tô soltando lá no playerselect.com.br. E olha minhas aí. Críticas de game lá no portal Cultura Nerd Geek. Olha aí! Entendeu? Então, é isso aí. Tamo aí. Ô, Spider, só eu e tu que estamos encalhados nesse castzinho aí. Pois é, né, cara? Fazer o quê, né? Porra. Vocês cara criaram tem coluna, um monstro, né, rei? O cara tem coluna, tem cast. O Edu tem já tem até um podcast. Um monte de coisa já. De nós aí. É, a gente nem trabalha, mal consegue trabalhar. É por aí. Então tá. Valeu, Tice, e agora ele, Spider. Bom, valeu aí, eu acho que o tema, achei que nem fosse render tanto, porque eu não tinha muitas lembranças, então... Achou que não ia dar um real, né? Achei que não ia dar um real, achei que ia dar uns 50 centavos aí, então. E o que dizer, pô, é isso aí, só quero dizer aí pra todo mundo que se você acha que um real não vale nada, eu digo, um real vale sim, então economize aí pra você conseguir fazer tuas coisas, que de real em real é que a gente alcança os negócios, entendeu? É difícil, mas o real pode não estar valendo nada, mas de um em um aí você vai somando e consegue alguma coisa. Então, é isso aí, essa é a mensagem. Certo! Então, pessoal, muito obrigado por terem comparecido a mais uma gravação aí com a gente, Spider, Tiziane e Edu, né? Fiquem agora com o resto da nossa programação, que se limita apenas, né, a algo que eu vou perguntar agora pro Spider, né? Spider! Tô aqui morrendo, já. Me responda aí, Spider. Será, Spider, será que vai ter aquele off-topic 3 por 1 real hoje? Olha, eu acho que não dá vontade nem de responder, nem se você me pagasse um real. Olha aí, olha e aí. E é isso. Caraca. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Oh, my God. Off Topic. Ah, eu acho que eu já vou inserir. Não, eu não vou inserir por conta. Não sei. Opa, como vai inserir? Nem paga um chope, nem nada? É, pois é. Não, é que tem que pagar um jantar, no mínimo, no Outback. Eu tava pensando num negocinho pra botar no cast, porém, eu não sei como fazer isso ainda, então eu vou pular essa gravação de hoje. Velho, vocês viram o trailer que a Capcom soltou? Do quê? De Marvel vs. Capcom Infinity. Saiu o trailer novo? Que bosta. Saiu o trailer de história. 3 por 1 real. Que massa. Não, velho... Nossa, velho, quando eu vi aquele... Eu acho que é a primeira vez que o jogo vai ter, tipo assim, uma história mais bem contada e tudo. Eu vi que era o Tron se fundindo com alguém lá da Capcom, sabe? Não sei quem é. É o Sigma. Ah, bosta. Que massa. Aí, aí no final aquela frase, né, I am Ultron, que ele fala no quadrinho... No coisa ele fala, né, We are Ultron Sigma. Aí eu falei, nu, velho, o bicho ficou bonito, viu, velho? Ficou massa. Bastante. Massa. Concentra qualquer porcaria, hein, do... Ô, velho, ficou legal, velho. Eu como fã, eu vou falar, eu achei muito massa, velho. Ficou bem legal, cara. Joguinho 3 por 1 real, Edu. Pare, por que você tá com essa raiva? Não tô, eu nunca gostei desses crossover bosta. Eu achei bem legal a pegada, velho. Cara, todos os jogos da série Versus eu acho massa. Todos eles. Todos são uma bosta. Nada. Você que é ruim de jogar por isso. Não, cara, eu joguei essa porra, joguei bastante. Inclusive o 2 eu joguei bastante. Como é que você não pode ter gostado? Você gostou do X-Men? É ruim, cara. Tem X-Men Children. Que não tem lógica ter os personagens. X-Men ali, Children of the Atom, que é o clássico. Hã? O X-Men Children, você não gostou? Não. Eu tô falando dos crossover, carai. Sim, então, mas você não a gostou engine é a mesma. E não gostou do Street Fighter Alpha? Aí eles pegaram os dois, juntou e pronto. Não, olha só. X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter, esses jogos têm lutadores. Todos são combatentes. Aí tu pega, me bota Marvel vs Capcom, aí tu me bota a Jill, me bota me bota Mega Man. Ah, pariu, cara. Mas Fighting Blue é um jeito de trazer os personagens não, pro jogo cara, de luta, não, entendeu? Cara, não. É isso, não, cara. É não, isso, simples não, assim. Não. Porra, a Jill é uma das melhores de jogar no Marvel vs. Capcom 2. Pois é, uma bosta. Isso que não faz sentido nenhum. Porra. É uma a das Jill só melhores. Sabe correr, mirar e atirar, caralho. Que porra que de nada, jogo, ela velho. É muito boa, combate perto. Nesse trailer aí do Marvel vs. Capcom, todo mundo chega na panca ali, assim, e o Tron Sigma vai detonando todo mundo, né? Aí quando ele detona o Mega Man, que tipo assim, não, acabou, não tem mais herói nenhum. Aí só dá um barulho assim, da arma, né, o tiro. Aí o cara só olha pra trás, assim, Captain Chris Redfield. Aí só dá o Chris aprontando a arma pra ele, assim. Aí ele só fala, você vai tentar mesmo me atacar? Aí ele vai lança um mega ataque, assim, no coisa, pra aí dar chamada do jogo. Eu falei, véi, mas ficou massa, véi, para. O que o Chris vai fazer, massa. Cara? Vai dar soco, que nem ele bateu na pedra? Caralho! Ah, velho, por falar nisso, eu compartilhei no meu Facebook, não sei se vocês já chegaram. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.